Estamos mais uma vez perante um orçamento com um empolamento de mais de 10 milhões de euros. Consta nesse orçamento de receitas que, à semelhança dos orçamentos anteriores, não vão existir. Como haverão, novamente, despesas, as quais aqui, daqui por um ano, estarão, à semelhança do que aconteceu este ano, a ser reduzidas para um valor residual de 10 euros, uma vez que não vão ser concretizadas. Este é apenas mais um orçamento para o PS vir ao púlpito dizer: este é um orçamento ambicioso, de que muito nos orgulhamos, ou então nunca outros executivos apresentaram um orçamento de igual envergadura. Contudo, é de salientar que, quando há revisões para retificar em baixa, para 2/3, não vejo aqui ninguém a lamentar, questionar ou pedir justificação ao executivo. Assim, o PSD vê este orçamento como mais um orçamento que não traduz a realidade do nosso concelho, logo não tem o rigor esperado num documento desta importância. No que diz respeito às grandes opções do plano, PSD vê com bons olhos as obras inscritas. Contudo, não basta inscrevê-las nas rubricas, é preciso concretizá-las. Aí o PSD tem visto poucas a sair do papel para o espaço físico. Visto que, mais uma vez, o orçamento não contém uma linguagem de rigor, verdade, transparência, porque o povo espera mais de quem exerce o poder político, o PSD vota pela abstenção.